Check to the car. Alaska Pike as well as Rizzo. November Lima, I have a site for you to land on runway 108.

Bravo, Comunicado, 18 horas, com o meu amigo, como Nordeste, passando 025 para 1115, a pauta 3 de Fortaleza. Agora a posição de 1:12, passando 0.35. Uma velha peça informada anteriormente, agora a posição de 10:05, passando 0.50 para 0.35. 26, Salvador, 198, decimal 95. 28 número 4. Para o localizador, seria direito até o 065, com a localização. Johnson, 48. Thank you.

0 graus, 0 9 graus. Segue para Salvador e após franquear na mesma direção, ou vai direto para na mesma direção? Certo. Aqui uma coisa é para a gente. Sendo visto pelo Delta, 60 miles northwest of Salvador, fly direct to Amman position to intercept Amman arrival. Maintain 090 and fly direct to Amman position. Roger, wait to descend, you should go back. Para que isso toma até alerta, a frequência de 75 no 25, decimal 45, alternando no 26, decimal 85, a palma moça do Rio Alto Cadena. Estamos mantendo o decimal 095. Delta descend to 5080. 2-9, para 2, no país de dia, chegada a 1-1, no 3-9, procedimento de 100, quanto que é bom dia, voo 2171, Nação 1. Voo 2171, contato a dada decolagem, voo 2 seleção 1, seleção ótima, para o voo 360. 360, pode voar direto para o voo líder? 2171, voo direto para a posição líder. Líder, obrigado, 2171. Delta descend to 4000 feet, CMH 1015. depositar o que você quiser. Zero mais 4, chegada do meio de ano, deixa eu falar no 0, 5, 0.